Olá, sejam bem-vindos ao DVD Prepare-se para a Volta de Jesus. Nesse primeiro vídeo, o pastor Ezequiel Gomes falará sobre a necessidade de entendermos a doutrina da perfeição cristã em relação à volta do nosso Senhor e Salvador. Será que podemos ser excluídos do céu por causa de nossas imperfeições? Caso sim, quem então será salvo uma vez que todos têm imperfeições? Preciso realmente ser perfeito para estar preparado para a vinda de Cristo? Essas e outras questões sobre esse assunto serão respondidas pelo pastor Ezequiel Gomes, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha atualmente na Rádio Novo Tempo Gaúcha. Lembre-se que Cristo vai voltar e nós precisamos estar preparados.